5595 interceptando o localizador. Está em condições visuais. 5595, complete a aproximação, torna a noite desse momento. Quer confirmando 18:6? Afirmo. Que grato, bom dia. Bom dia. 3 milhas, down no 7. Livre pouso com vento 100 graus, 03 nós, Índia November Alpha. Livre pouso, Índia November Alpha. Confirme. Copiado, Romeu Bravo Oscar, aguarde para o táxi, ok? Aguarde para o táxi. Salvador, bom dia, o azul 419. Salvador, bom dia, o azul 4065. 065, boa tarde. Protótipo Campinas 300. Afirmativo. Ok, 300 para Campinas autorizado. Pula da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Lido após Lido Bridge para interceptar a via. Controle 1-9-35. Responda 5-1-1-2. Parque de estacionamento. Na direita, nada é o Leda após bridge. 1935 com controle de saída, 5112, transponda para o azul 4065. 4065, só confirmando nível 300, sendo para feedback atrás. Sim, 300, obrigado. Pessoal na salva aí, Castelo. Ok, 100 com 12. Mesmo, né, Bazu? Metrô 90 no 2. Gente, autorizado 3090 na 10. Tribe 5595, vento 110 graus 13 nós. Tem livre pouso, pista 10. Me confirma o vento, por favor. Confirma o vento, 110 graus, 13 nós, livre pouso na pista 10. Ok, grato. Wind November Alpha, seu solo ao 00, backtrack autorizado, chame pista livre. Backtrack autorizado, chama pista livre, Wind November Alpha. Prosseguindo para a final da 35, ok? É, que o Bravo, ele foi me serra. Na sua escuta. Eco Zulu 9 na escuta da torre. Guardião 02 é a torre. Tá na escuta 02. Ok, atento a tráfego do Eco Zulu 9 no litoral a 1.500 pés. O mesmo vai prosseguir para a final da 35. Atento ao mesmo, Guardião 02. Para ficar bem contrato, o Eco Zulu 9 está aqui a 310 na Lagoa do Abaeté. Copiado. Está passando o Eco Zulu 9 torre. Fox, mantenha o setor. Demais Fox aguardando, pois temos tráfego da Polícia Militar evoluindo na vertical do farol de Itapuã, 500 pés, ok? Mantenha o setor, faça um 360 pela direita. Eu ativo 360 pela direita, não através de que tu assou, Lima Mike Fox. Gente. Voltará lá na final da 35, essa zona novembro. Boa tarde. Tribe 5595, seu solo 02, livra direita, livraça mão no 21, decimão 9. Tribe 595 confirmando, ao livraça mão 21, decimão 9. Tenham uma boa tarde. 21, decimão 9, boa tarde. Ativo Lima Mike Fox, passe agora a escuta da torre em 1-8-6. 18-6, Fox. November, informa o vento, 1,00 graus, 1,2 nós, sem livre pouso, cabeceira 3,5. Livre pouso na 3,5, Ecos 1 November. E afirmativo. Após o pouso, o senhor irá aliviar na Quebec, aguardando, ok, para o cruzamento. Temos uma aeronave na Papá. Afirmativo. Após o pouso, livrar na Quebec e aguardar o cruzamento. Ecos 1 November. Salvador, Papá Romeu, Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, Trot. É a torre, prossiga. Passou através de Pituaçu, a intenção é a base pela direita da 17. O Lima Mike Fox trouxe seu visual com o tráfego do Guardião, helicóptero da Polícia Militar, 500 pés próximo à Lagoa de Abaeté. Afirmativo, tá visual. Ok, gente. Da presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, aguardando para girar a base. O senhor prossegue direto para o pátio ou para a cabeceira 1-7? Pode prosseguir direto para o pátio da massa, o Lima Mike Fox. Ok, então na presente está autorizado o cruzamento, prosseguindo direto para o pátio da Bata. Informa o vento, 1-0 graus, 1-3 nós. Me chame no solo controlado, Lima, Mike, Foxtrot. Vou entrar no solo, Fox. 02 confirma as intenções da Ritual e LSX e Picha no zero. Ou consegue para o cancelamento? Pretende quando mais próximo, o Olympus 4-2, cancelar para esse visual. Gente. O que for mais tranquilo aí para o planejamento de vocês? Para evitar o setor de decolagem, o ideal é que mantivesse a proa 340, ok? Nesta proa interceptaria a linha do litoral e prosseguiria no corredor Interlagos após a mudança das regras. Afirmativo, então na presente proa 340. Acione 01 na 51 na 340. Ok, só um minutinho que eu vou verificar. Quando vai livrar na Quebec e após o ingresso da aeronave, você prossegue para o PAD 5. Então, chegada a Mari. Desça para 4.000 pés, o altímetro 1-0-2. Para 4.012 agora, 4-7-0. Transmissão, Clareza 2. Faça check rotina novamente, por gentileza. Vitor Giliás, confirma o horário do plano, por gentileza. Obrigada, senhor. Boa tarde. Alô, Papá Romeu, Celão, Patrão. Afirmativo, senhor. DBCA, senhor. Ok, gente do giro de manutenção de Alfa Tango. Mantenha a frequência da torre e reporte nesta. Corrigiu, na frequência da torre, 18.6 ao término. Positivo, vai chamar a torre para cá. Voadora, confirma o Tele Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirmando o teste de motores na EBTA, me chame para o corte estimado, por gentileza. Ok, autorizado então para o PGL em Veracruz, da colisão 7 direita, corredor Axé. Mantém transponder 01 na 51 na minha paz. Controle Salvador, é o Papa Papa, é com mais direto. Salvador, boa tarde, Giant 8673, is maintaining or descending 190 to 160, we have information tango. Giant 8673, good afternoon, squawk ident, clear down to 050 on Bomb Arrival. Okay, good afternoon, Giant 8. We just have 050 on Bomb Arrival at Giant 8. À sua direita, um helicóptero da Polícia Militar a 506. Não interferirá. Gente, decolagem autorizada. Guardião 02, atentando a aeronave que está prestes a decolar da 17, mantendo o eixo da decolagem livre. Quero atentar o tráfego da decolagem da 17, Guardião 02. Para 5.500 pés, vai ingressar no corredor Caixa Pregos, o Eco mais 7. Está transmitido em Veracruz. 18h40? Alto 40 da mesma. Ok, só um minutinho pra copiar, meu irmão da tenda. Sentido, foco por ajo da velha, copiou, companheiro. Na pista 17. Estou para 1500, a gente tem. Solo pra corrigir é os 17h40, o meu da tenda. Ok, 17h40, só um minutinho, capitão. Papapapá Bravo Uniforme Sierra decolou ao 09, sumiu controle Salvador, a frequência 199.35. Ao 09-119-35, Bravo e Uniforme Sierra. Corre, Guardião 02. Prossiga, Guardião, prossiga. Na presente posição, necessita afastar para o estado de Pituaçu, estádio de Pituaçu. Ok, prosseguindo então para Pituaçu para sobrevoo, Guardião. Prosseguindo a 100 pés, o Guardião 02. Indo, Bravo e Uniforme Sierra. Guardião 02, agora com controle na frequência 119.35. Na frequência 1935, transfere o Guardião 02. No 4065. Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Aproximando do setor de Pituaçu, estádio, posteriormente vai realizar um patrulhamento também no estádio do Barradão, vai ficar 510 sem interferência. Gente, informo que temos o Alfa Tango 72 para interceptando agora final da 1-0. O mesmo está 2 milhas para a posição Duna, ok? Gente, de tráfego para a posição Duna, vai ficar atento. Vai fazer o máximo que a gente pega aqui no setor. O 35491 uniforme que nas imitações do marcador externo, temos esse helicóptero a 500 pés da Polícia Militar que não interferirá no seu procedimento. 35491. O quarto está reto. O Bravo nesse suporte serra vetor radar para evitar tráfego, curve à esquerda, proa 235. O limite desta proa é 10 milhas. Papa, papa, bravo, uniforme, terra, controle. Passou, escuta. Curve à esquerda, proa 230. O limite desta proa é voar por 10 milhas. Quando então, caso de falha, retornar a navegação direto, serra no levo até o hotel. Esquerda 230, Bravo Uniforme Sierra. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, é o controle, prossiga. Decolou do centro administrativo, está mantendo 500 pés para pouso no batalhão rodoviário na BR-324. Está observando o Guardião 02. Temos também a 1 milha para o externo, Alfa Tango 72 da Trip. Está visual com o mesmo. Afirmativo, está mantendo 510, irá deixar o externo à direita. Copiado. Prossiga para a localidade de pouso, Guardião 07, informando visual com a mesma. 07. Patrulha 1807 da Gol, cruza 170 para 1960. Noite 70, boa tarde, sendo identificação na chegada Bonf, desça para o 060. 0620. Salvador Oxenai 6304, cruzou 60 para 150. Clipe 5491, no passou externo, completa LS X-Ray, chama torre 18, decimal 6. Leida, fazenda direto, controle 19, decimal 35, transponda 5130. Decimal 35, bom voo. 1935, grato, Oscar. 30. 649, corretinho para pushback acionar. Grato, repórter ao 649. Identificação, chegada Mari, desça para o 090. Para o 090, Xené 6314. O Pantanal 4710, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Afirmativo, desce para 2000, autorizado X-Ray, reportagem estabilizada. 4710. 14 Salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. O contato radar na decolagem, Subam 200, saída Arbor. Salve 200 na saída Arbor, Romeu, Bravo Oscar. O 5491 apenas para confirmar, tem livre pouso, ok? Obrigado, senhor. Uniforme Serra, confirme apoio ideal para o voar direto de China. Visual e após efetuar um procedimento de chegada. Ativa, aguardando então para decolar. À direita, proa 320, o Bravo Uniforme Serra. Direita 320, Bravo Uniforme Serra. Então, acione no transponder 0131, decola da 17, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé a 1000 pés. Controle opera em 199.35 e o ajuste agora é na 012. 17.1012. 1012, down to 3000 feet, giant 8673. Número Oscar Romeu confirmando, transponda 0131, decola da 17, primeira curva direita, mantém 1000 pés, 1000 pés no corredor Axé. Do ATR da Trip. É autorizado o 070. 12, Mongol, confirma pra ver? 07063, no par. Frente livre, Guardião 07. 7. November Oscar Romeo no pátio 5, livre acionar Samitax. O TRIP 5491 já livrou, também 121 decimal 9, seu solo foi azul no 7. Sala 219, TRIP 5491. Capatango Kilo Romeo Oscar decolou azul no 7 com controle 119 decimal 35. 1935 Romeo Oscar. Torre Salvador, boa tarde, azul 4065, ponto de espera da 10 pronto. Azul 4065, boa tarde, autorizado alinhar e decolada, pista 10, vento 110 graus, 11 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, azul 4065. Antes na proa de morro. Eu tento ao sinalizador. Esquerda, quilo, para o pátio 3, cara atento ao sinalizador, 5491. Meu Oscar. Olimpos 42510. Ciente, prossiga para a interceptação da linha do litoral, o Olimpos 42. para ingresso no corredor Interlagos. Ilhéus 240, autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, lida após lida direto, controle 199.35, transponda 5145. Ciente, Oxanel 6327, autorizado Ilhéus, nível 240, decolando da 10, primeira curva direita, saída da El, lida após lida direto, Ilhéus. 10935 é o controle Salvador e 5145 é o transponder, pro Oxanel 6327. 327, correto, time para pushback acionar. 27. Tenta por 60, proa do Pelô. O gol 1807, prossiga para 4 mil pés, o altímetro 1012. 12, 4 mil. Oxanel 6314, desça para 3 mil pés, o altímetro 1012. 3 mil, Oxanel 6314. Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, passou o marcador de terra. Report established localizer. Ok, 2000 feet, report established localizer, clear island runway 10, giant 8673. 65 decolou 19, somo o controle agora em 19 decimal 35. 935, ó. Bravo Oscar. Chame agora o Centro Recife, 125, 1. Alterna 3325. Oscar. Ele autoriza o Bravo Uniforme Serra, vá direto ao destino? Direto, o destino da presente está livre. Bravo Uniforme Serra, já assumindo a navegação. Grato, direto, Bravo Uniforme Serra. Controle, autoriza o Eco Max Juliet prosseguir na descida para 1.500. Afirmativo, 1.500 pés, altímetro 1.012, Eco Mike Juliet, corredor, caixa prévia. Controle, boa, azul 4065, decola na sua escuta, possibilidade de ir pro hotel. 4065, afirmativo, contato, radar na decolagem, direto da EL, autorizado. Direto da EL, azul 4065. Meu ótica já está na rua de Morro de São Paulo? Vai manter mil pés nos corredores. Copiado. Guardião 02, teremos um Boeing 747 agora para a final da 10, ok? Vai continuar no sobrevoo do setor? Afirmo, continuar sobrevoo do setor aqui no máximo 510. Vou tentar a esteira de turbulência, 747 aí, tá 2 milhas para turno. Vai estar vendo a esteira? É do dia aqui para 410. Gol 1807, vetor radar sequenciamento, direita, proa 240, o limite é o curso do localizador. Direita 240, confirme. China 8673, established localizer. Afirmativo, proa 240, gol 1807. Gente, limite ao lote. Missão em pronto para decolar. Traffic overhead outer marker maintaining 500 feet. That's right. Proceed on ILS X-ray procedure. Giant 8673. Giant 8673, roger, thank you. Juliette, portão 11. Alfa Juliette 11, 4710. O senhor teria condições, se não tiver, pode ingressar e alinhar a partir da interseção da papá. 4790, cheque rádio, como recebe? 7, copiado, desça para 2.500 pés, o altímetro 1012. 2.500, 1.800. Oxanel 6314, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte do acreditor. Para 2.000 pés, autorizado LS 6314, reporte da estabilidade. Controle Olympus 4-2, ingressando no corredor Interlagos. Copiado, agora flow da rotatória, Olympus 4-2, aguardando todas as restantes comunicações. Flow da rotatória. Giant 8673, passing now the Alpha marker, complete the procedure, contact tower on 118.6. 118.6, thank you and bye-bye. Gol no 807 para interceptar o log, esquerda, proa 145, reporte estabilizado. Giant 8673 for runway 10. Golf Tango India 8673, you are cleared to land runway 10 in the windy 100 degrees, 13 knots. Clear to land, Giant 8673. Oscar Romeo, decolando solicita, se possível, se poder fazer a descida ILS e depois prosseguir para o sobrevoo de. Oscar Romeo. O Echo Mike Juliette da presente, façam 360 pela esquerda. Confirma, senhor. Echo Mike Juliette, façam 360 pela esquerda em descida para 1.500 pés. É, que vai fazer o 360 à esquerda e descida. Homeológica, frequência livre para a coordenação. Meia milha para interceptar o localizador, no 807 da Gol. 1807, aproveite para interceptar. Prosseguindo agora para 2.000 pés. Está autorizado a LSX8. Para 2.000, autorizado. Já no localizador aguardando o track. Gente. Ocean M3-14, nas imediações do externo, temos helicóptero Polícia Militar a 500 pés. Não interferirá no seu procedimento, ok? Prosseguindo na LSX8. Chama Torre 18, decimal 6. 286, Ocean M3, no Brasil. Alfa Vita Juliette, vento 100 graus, 13 nós. Atento a possível turbulência do 747 que pousa em Salvador. Afirmativo, fazer o ILS, vai a Valência e retorna e faz o outro ILS no retorno. Vamos aguardar, temos 5 aeronaves para o ILS X-Way. Mantenha o corredor axé, aguardando instruções. November, Oscar Romeo. Olympus 4-2, rotatória. 2 agora, 1 no 8, nesse mal meio, Olympus 4-2. 18-6. Torre Salvador, Olympus 4-2, posição rotatória. Copiado, Olympus vai prosseguir para 1-7. Negativo, 1-0. Gente, manutenção na rotatória aguardando. Estão aguardando na rotatória. Confirme quanto tempo vai permanecer aguardando na rotatória. Tá passando o Alfa Vitor Juliette, desconsidere a livre decolagem, ok? Nós já temos um Airbus da Oceaner passando o externo. Aguardando novamente para o novo encaixe de decolagem da 107, Alfa Vitor Juliette mantendo a posição. Olympus 4-2, nós temos aproximação agora de duas aeronaves na final da 1-0, então após a segunda para a terceira, nós iremos tentar encaixar o seu tráfego, ok? Ainda mantendo espera visual sobre a rotatória. Afirmativo, mantendo as pernas do alto do rotatório, mantendo 1.500 pés. O Giant 8673 on the ground at 26 right, call 1219. 1219, Giant 8673, obrigado. Salvador Ocean 6314, tá a 2 milhas e meia, grupo. Tem livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, 132, Ocean 6314. Ok, da livre pouso, Ocean 6314, informa a borda de pássaros na aproximação final, ok? Sim, sim. Good afternoon, squad ident, proceed on.